eu te quero, te desejo. Tá difícil de ficar vivendo assim, tão distante de você, você de mim. A saudade bateu forte no meu peito. Eu te amo, te quero, te chamo, te espero. Eu te amo, te quero, te chamo, te espero. Arrocha bem agarradinho. Que delícia, viu? Distante de você, você de mim.